Começa agora! Né, Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão. Yo-Yo, na Super Jovem. Opa, tá começando agora bagaça, a turma se reúne aqui todas as sextas. Aliás, a gente se reúne durante toda a semana, mas na sexta-feira é especial. É pra você aqui o clima de alegria, descontração no final de semana. Finalmente sextou e o final de semana começa muito especial aqui na Super Jovem com Yo-Yo. Sejam todos bem-vindos. É hora de aumentar o volume, é hora de dar boas gargalhadas ou não. Comigo, Beto Garcia, com ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, meus amigos. E aí, como é que está essa sexta-feira gostosa, bem chuvosa? Mas a chuva precisava cair, precisava, né? Precisava. Não precisava ser tanto num dia só, mas precisava cair. Tava faltando, né? As plantas precisam. Precisam, claro. Com é certeza. Só as plantas que precisam. E choveu molhado. Choveu molhado. Choveu pra baixo. Eu quero começar assim, lembrando que hoje é sexta-feira. Sim. Aquela folhinha que lê, faz favor da Páscoa. Isso. E hoje é sexta-feira, eu fiz sinal para o público. Não vê que nós, mas ele não me entendeu. Ah, tá bom, né? Não entendo, eu sou. Eu quero a partir de agora, até as 3h30 da tarde, somente até as 3h30, tá? No programa Yo-Yo, você vai mandando seu nome completo no WhatsApp da Super no 98822-2300. Hoje tem um super ovo de 300 gramas do delicioso chocolate de Gramado lá, presente da Chocolatier e da Super Jovem FM. Aliás, quero dar uma dica, Beto, bem importante. Diga. A Chocolatier tá avisando que é a única empresa de chocolate que tem chocolate vegano. Opa! Muito me agrada. Então, eu lembrei porque o Léo é vegano e tem muita gente que tem problema com lactose, que tem problema com glúten, enfim. Verdade, esse não verdade. Tem, o chocolate não tem nada de origem animal, tá bom? Você que está procurando por aí, corre pra Chocolatier, fica aí no Shopping Aquários, está no andar de acesso, bem no acesso ali do cinema, no acesso do cinema que você vai ver a Chocolatier. A loja lá, linda, tá pra caramba, inclusive. E muito gostosa, muito doce. Verdade. Tá bom? Isso. Manda lá. Manda o WhatsApp e concorre ao ovo. Boa, boa sorte pra todo mundo. Vai participando no 98822-2300, Léo Lúcio. E aí, cornada, tudo certo com você? Falou já, comigo? Hoje já falei todo mundo, sei né? Lá. Tudo bem com vocês, meus queridos colegas? Você começa assim na ofensa, pô? Não, mas é que o pessoal não, já... que ninguém tinha me avisado. O pessoal vem aqui no programa e fica falando de Libertadores, velho. Eu tava escutando. É que ele tava falando de momentos sombrios, eu quis saber de algum momento sombrio. Mas eu escuto, eu trabalho na Super Jovem, não tem esporte aqui nessa rádio. Não tem, você tem que aprender que esporte não tem aqui. Ah, é verdade, tem no pub. Mas então, era o Treta News, nada a ver com o pub. Eu só quis, só quis perguntar, desculpa. Ah, vamos, fica falando de Libertadores. Quando o time dele perde, ele chega quietinho aí, né? Ele chega fora do horário pra nem falar sobre isso. Pimenta no dos chega outros. Chega com cara de ressaca, não quer falar sobre nada. Daí, ele nunca manda nada no grupo da rádio. Quando tem jogo, o Grêmio perde, ele coloca lá no grupo. A primeira coisa. Não, senhor, porque você até nem entende que você não se liga. Mas o Beto não tem uma vez que ele não mande também. Ah, mentira, mentira. Eu não vi, ele manda direto. Nunca mandei. Eu não mando mesmo, Beto, não viu? Claro nunca que não, mandei. Ele não manda no grupo, manda direto pra mim. Nunca, calúnia. Que calúnia. Olha aí, calúnia. Ó, casos de família. E o detalhe, ele nem manda no outro dia. O jogo acaba meia-noite, ele começa a mandar. Mas é que nem você, o jogo termina meia-noite e 30 segundos, você manda o negócio do... Ele faz o negócio, as artes antes, porque não é possível, não tem tempo hábil de fazer Eu não sei fazer, mas tem gente que faz e manda já. Eu tenho um grupo lá que eles já mandam e eu já... Só encaminha. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Jobe, lá do bar do Jobe, que já postou uma fotinha também no Facebook dele com a faixa, né? Não sei o que lá, lanterna, papapá. Abraço pra você, Jobe. Continua sendo gente boa mesmo assim. Não, Sim, sim. Nem todo mundo. O dono de bar não tem como não ser gente boa, né? Não. Não tem não mesmo. Tem vem aí o novo Jobe Bar, né? Vem aí o novo Jobe Bar, empreendimento novo aí do Jobe. Vai ser ali mesmo? Na frente, na frente. Na frente? Ele ficou chateado porque a gente não foi mais lá fazer o nosso happy hour depois do Yo-Yo. E ele falou, por quê? Porque não cabia nós todos, né? Ele aumentou o bar. Ah, então fechou. Olha, Jobe, parabéns, mas eu só espero que continue tendo aquele galeto e aquele bolinho frito lá, porque, né? Sim. Que é a prata da casa, né? O galeto nos chama bumerangue. Super bumerangue. Ah, eu só queria falar só que um ele vem e não volta. Ele vem e volta, só o osso. Falando em empreendimentos, ontem eu fui na Expofeira Mulher, quero dizer que eu detestei a feira, porque eu não pude gastar um real, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu detestei a feira. Aliás, tá o pessoal da Expofeira vai estar aí daqui a pouquinho. Opa, show de bola. Vamos esperar então. Nossa, que legal. Bom, hein? Isso. Ótimo. Kleber Aguiar. Opa, boa tarde pra todo mundo. O Léo falou, o Léo chegou a chamar a gente de corno, né, cara? Que é isso? Um homem sem chifre é um animal indefeso, né? Então... Na verdade, não tem ninguém. Quem é ou já foi. Já, ou é, é ou já alguma foi. Alguma vez foi, né? Com e certeza. Também Chipre, o boi usa de intrometido, né? Sim. E também a gente não precisa ficar sabendo. Não. Quem? Só pra é quem? Corno quem sabe. É. Quem não sabe, eu não sei de nada. Então, mas eu tô igual o Lula. Eu não sei de nada. O corno é sempre o último a saber, né? Ainda bem, né? Se fosse o primeiro, não seria corno. Não ia ter graça nenhuma daí, né? Brincadeira. E o quinto elemento, alguém sabe por onde anda? Não, eu gostaria que o nosso chefe falasse. Não, é o seu. Pergunta pro Adir, o Adir deve saber. O Adir deve saber. Deve estar lá na sala do Adir conversando com ele. O elemento. Deve estar, né? Tem um pensamento aí, que hoje eu tenho pensamento, eu tô animado. Eu tenho uma história hoje. O pensamento da secretina. Eu faço o que eu quiser, quando quiser e onde eu quiser. Se minha mãe deixar, é claro. Ah, esse pequeno detalhe. Esse pensamento há uns anos atrás era assim. Não pude gastar um real na feira ontem, cara. Olha, desculpa, eu tava pensando nisso ainda. Vontade daquilo que começa com mor e termina com zão. Morder um pastelzão. Eu achei que era morder um xizão. Bem bolado. Morder um pastelzão. Eu é uma história. Ontem, enquanto apostava na Mega Sena, minha mulher me disse: se ganharmos, a primeira coisa que eu quero fazer é uma plástica no nariz, colocar silicone e aumentar o bumbum. Eu respondi: bom, se eu ganhar, a primeira coisa que eu quero fazer é comprar umas peças novas pro Fiesta, que tá acabado, e consertar o ar-condicionado do quarto. E ela disse: meu Deus, mas por que, que você não compra um carro novo e uma casa nova? Aí eu respondi, era exatamente... Daí ela falou assim: em vez de você ficar gastando claro. com coisas velhas, com dinheiro em coisas velhas, por que não compra tudo novo? Daí eu falei, era exatamente aí que eu queria chegar. E morri. Morreu, mas passa bem. Dessa mesma história, né? Eu já contei essa história outra vez, né? Meu namorado falou: nossa, amor, você vai na pizzaria e sempre come a mesma coisa, sempre a mesma pizza, tá na hora de você começar a comer uma coisinha diferente. Eu falei: pode deixar, beleza. Então. Aí eu morri também. Tu falou, segue a dica. Morreu, mas passa bem também. Quem nunca colocou fogo no bombril e ficou rodando, nossa, não sabe o que é ser um artista de circo. Isso verdade. Mesmo. É então, legal, vou contar, né? Vou contar uma rápida historinha. Aquilo era emoção. No terceiro ano, no terceiro ano do ensino médio, tinha aquele ventilador de teto. Hoje era condicionado, né? Hoje mas era ventilador de teto. Eu amarrei um barbante nas três pás e coloquei o bombril e liguei o ventilador. Com a professora lá. Senhor. Morri, mas passa bem. Morri, mas passa bem. Procura oportunidade na área de ganhar dinheiro. Tenho experiência em gastar dinheiro. Ah, eu também. O amigo meu me perguntou: Kleber, o que é bom pra diarreia, cara, não tô me aguentando mais. Eu falei: cara, é bom fluido de freio, né? Ele falou: mas por que fluido de freio? Eu falei: se segura quatro rodas, uma rodinha aí vai segurar também, né? Eita. Fluido de freio, essa é boa. Zé Finino, um pensamento? Zé Finino. Bom, o Júnior acabou de adentrar aqui o estúdio da Chegou Super Chegou no horário, Júnior, 12h15. Ó, Anitta se revolta... Obrigado, chefe, por me lembrar. De nada. Anitta se revolta com o vazamento do álbum Kisses e tá falando que vai ser banido da internet. O novo álbum da cantora está com lançamento marcado. Bosta mesmo. Foi lançado hoje, dia 5. No entanto, alguns fãs já tiveram acesso e publicaram as faixas antecipadamente. No Instagram, a cantora reagiu aos casos e relatou que todas as redes que subirem antes do horário em que forem disponibilizadas as músicas no Brasil serão bloqueadas. Ah, comprou a internet agora. Nossa, pegando o Zuckerberg. Eu falei no Treta News, inclusive, que o álbum dela ia vazar até quinta-feira. O que aconteceu? Vazou. Mas eu, pra mim, esse negócio de vazamento de álbum e tal. Claro. É combinado. O único vazamento que eu conheço é de óleo. Cada vez que eu saio com o meu carro, tem uma mancha. Eu queria falar, mas a artista mais se fazou é a Anitta, né? O cara tá fazendo uma biografia não autorizada. Sim. Eu nem li, não sei o que. Como é que ela ia ler? E ela sabe? Deve ser 50% ali é dela e do lucro e 50% do Léo Dias. Eu não tenho mais paciência pra isso. Indo divulgar em todos os canais, nos rádios e tudo mais. Se não é autorizada, processa o cara pro cara não lançar a porcaria do livro. Sim. É simples. E outra coisa, quando vaza um álbum, qualquer situação assim, só é benéfico a ela. É promoção. Pura, o pessoal já vai estar ouvindo, mas vai estar comentando. O que acontece na cabeça de quem tá ouvindo ou lê essa notícia? Ai, vazou, então não era pra sair agora, eu vou procurar, ouvir por primeiro. Claro, quero ouvir também. Isso. Quero saber antes. Instiga a pessoa isso, a procurar. Exatamente. Não, é psicológico o negócio. Isso é marketing. Eu esperei pra sair no Spotify pra ouvir, daí comecei a ouvir a tal de banana lá, já banana. Parei. Porque... Ah, começou pela banana. Ah, pelo amor de Deus. Cara, ruim? Muito ruim. Sério? Nossa, muito chato. Mas as músicas desse álbum, nenhuma foi lançada antes? Não, tem, esse álbum é só com parcerias, né? Tem com a Becky G, com o Sawy Lee, com mais uma Mato Grosso e Matias, não? Não, mas tem com a Isa, com a Ludmilla e com o Caetano Veloso. Com sal e limão. O do Snoop Dogg? Snoop Dogg também. Nossa, com o Caetano Veloso deve ser bem animado. Deve ser, né? Gosto muito de você, Leãozinho. Caetano Veloso é só Leãozinho, né? Ei, deve ser, tipo, deve ser tão animada quanto a Bang na versão do Thiago York, né? É. Ela vai do céu ao inferno. Ela já fez parceria com o Silva, aquela na música... O Silvio Santos? Fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. E aí, de repente, ela lança um funk descendo até o chão. Sim, ela é louca, ela é louca. O Bolsonaro diz que poderá acabar com o horário de verão ainda nesse ano. E eita, a treta foi criada, mais uma, né? Mais uma. Em um café da manhã com jornalistas do Palácio do Planalto, o presidente afirmou que está quase batido o martelo. Porra. E que o horário de verão deve acabar ainda nesse ano. A timeline se dividiu em quem gostou da ideia e quem defende o adiantamento dos relógios nos dias mais quentes. E aí, que você acha? Vou acabar com os horários de verão. Oh, porra, porra. Ok, ok. Eu gostava de dar o tiro, porra. Ok. Eu acho que o senhor presidente... Gostar, vai tomar... O senhor presidente deveria se preocupar com a educação, saúde e também em segurança pública, né? Até porque... Não, mas se... especificamente sobre o assunto, você acha que é legal? Eu já vou concluir, se você me cacete, me desejar, é porque o cara tava com 50% de aprovação, já caiu pra 38%, então alguma coisa aí certa não está. E horário de verão? E horário de verão? Eu acho que isso é o que menos importa. Esse dia a gente tava conversando em off aqui com o Jorgão e com o Beto sobre o horário de verão, né? Que antigamente era até que beneficiava o horário de verão. Sim. Mas hoje, como fica mais ar-condicionado ligado, sim, mais... Sim, mudou. Então, aumentou muito mais o consumo. O consumo do que deveria ser para diminuir. Eu, né? Os números comprovam que a economia não é tão grande para justificar uma edição horário do horário de verão. Eu particularmente gosto do horário de verão, porque eu sou mais ligado na vida noturna do que diurna, né? Também. E assim, aí você pode fazer uma caminhadinha, você pode aproveitar mais uma caminha, piscina, né? Você pode aproveitar mais um passeio. Mas depois, quando dá aquela fusão, aquela mudança, você fica acabado umas primeiras semanas ali. Sim, fica, né? O Jorgão, ao invés de acordar 11 horas, acaba acordando 10 horas, né? É, porque é horário de verão. Acaba cansando, né, Jorgão? Nada, rapaz, acorde cedo, bicho. Cedíssimo. Bora, galera, deixa eu só dar um recado antes de tocar uma música. Vai tocar agora a música? Vamos dar uma sequência, né? Ah, então programa, tá, né? Então tá. Eu quero só dar um recado antes de tocar a música. Vai, isso. Vai, querido. O Léo que tá nadando nas roupas, né? Olha, galera, se alguém subir aí que tem uma Hilux pra vender até uns 100 mil. Ah, o Júnior tá comprando, não? Não, pode deixar vender porque eu tô sem dinheiro aí. Pode vender. Pode deixar vender quem tá subindo aí. Ó, quem entrou aí nas redes sociais, pelo menos no Twitter, foi o Sérgio Moro. Criou conta no Twitter e disse o seguinte: quero explicar aqui o projeto de lei anticrime. Entrou pro Twitter. É o governo do Twitter. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, ex-juiz federal da Lava Jato, criou na manhã de ontem, quinta-feira, uma conta no Twitter. O ministro disse que resolveu aderir à rede social, pois é um instrumento poderoso de comunicação e pretende divulgar os projetos e as propostas do ministério. Mais um que tá ali, né? Pois então, é, e animado com isso, assim, o Moro já tá querendo fazer conta no Orkut também. É que assim, eu entendo a situação, é porque daí na TV não estão falando nada e ele tem que ir pra rede social, né? O pessoal vai pra rede social. O pessoal tá cortando, não tem verba, daí vai ter que ir pra rede social. É verdade, verdade. Infelizmente. É isso que acontece. Fui ao médico e ao chegar em casa, minha mulher perguntou: como que foi lá? Aí eu respondi: olha, mulher, vão ter que sair do estado do Paraná. Ô, louco, ué, por quê? Mas por quê? É que o médico diz que no estado que eu tô, não posso beber mais. Boa. Vou pra Santa Catarina. Vou vir pra beber chope. Dá um pulinho até ali e ali em Campo Ereto, um mongolão e volta. Fala em Campo Ereto, um mongolão e volta. Tá divisa. Vamos tocar uma música. Você tá preparado? Tô fora, nem quero ver. Você não pensou, só terminou. Nem abriu seus olhos pra ver que fui eu nesse tempo. Um ano e acabou, bom, enquanto durou. É a desculpa de quem é desprovido de sentimento. 1% é certeza de momento. 99% é arrependimento. Vai, vai. Deixando a nossa vez passar. Vai, vai deixando mesmo acabar. Vai se preparando aí pro teste da mãozinha. Chora não quando ver outra mão de mão dada com a minha. Vai, vai deixando a nossa vez passar. Vai, vai deixando mesmo acabar.

maior na Super Jovem. Eu gosto muito. Você. Vale a pena eu parar de beber pra te ver. Vale a pena eu dormir mais tarde. Vale a pena toda essa saudade. Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça pra te ver aí em casa e fazer vários nada, nada? Já tá meio caminho andado. Se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou correndo risco de quebrar a cara pra quem já teve um coração quebrado. Um trincadinho é nada. Já tá meio caminho andado. Se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou correndo risco de quebrar a cara pra quem já teve um coração quebrado. Um trincadinho é nada. Você. Vale a pena eu parar de beber pra te ver. Vale a pena eu dormir mais tarde. Vale a pena toda essa saudade. Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça pra te esperar em casa e fazer vários nada, nada? Já tá meio caminho andado. Se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou correndo risco de quebrar a cara pra quem já teve um coração quebrado. Filha mais nova da Inesita. Jojo fazendo uma live nesse momento. Uma live agora. Uma, né? Live olha como... E é uma live ao vivo. Olha ainda. Como eu bato a foto. Nossa, esse celular aí é show. Só não apareceu eu aqui. Ó. Só você não apareceu. Eu vou mandar pra alguém não, dizer, apareceu acho só, erro. Jojão. Apareceu só a pontinha do nariz do Jojo. Só napa. Tira com o meu, Jojo. Meu não fica isso. Não faz isso. Vai lá. Vai lá, vai lá. Ao vivo aqui fazendo uma selfie. Mas o Léo tem condições, né? Lá, iPhone, o iPhone, né? 30 ali. Ah, deve ser iPhone mesmo. Silêncio, aí. Silêncio, a gente tá fazendo uma tem que fazer selfie. Um silêncio, senão. Tem que mandar pra alguém. Pronto, Jojão. Estamos de volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Isso mesmo, patrocínio da Beltrão Net Telecom. Meus amigos, minhas amigas, não sofra mais com internet de péssima qualidade. A Beltrão Net Telecom, aí sim, sabe? Aí você tem internet e fibra ótica, planos de 5 a 100 megas pra bombar. Você pode fazer download, upload. Mega voa. Pode zerar aí o Netflix, pode zerar o Xvideos, pode zerar o que você quiser, tá? Você vai. você vai zerar o Netflix. Zerar o X-Video também. Viu? É muita internet de extrema qualidade pra você. Então, você quer contratar o seu plano? Ligue 0800, é fone de graça, hein? 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir, 0800-649-5000 ou 3520-1500. A Beltrão Net Telecom está atendendo também, agora em Marmeleiro e Renascença. Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Opa, bacana. Bom, e até esse final de semana, até o dia 7 de abril, até domingo, acontece lá no Centro de Eventos, no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior, a Expo Mulher 2019, recheada com muitas atrações. A abertura foi um sucesso tremendo, que Verdade. Eu tô sabendo, não tive a oportunidade ainda de conferir de pertinho, mas a abertura foi um sucesso tremendo. O pessoal compareceu maciçamente, porque a Expofeira Mulher é uma atração que está no calendário de Francisco Beltrão e o povo munícipe de Francisco Beltrão participa, prestigia. Quem está aqui para divulgar aí o evento, para falar de todos os eventos que teremos aí na Expofeira Mulher até o próximo domingo, essa dupla de queridas aqui, a Neuza e também a Nayara, trazendo todas as informações da Expofeira Mulher. Final de semana está aí, hoje sexta-feira, e a gente vai conversar com elas a partir de agora para a gente ficar sabendo de todas as novidades em relação à edição passada da Expofeira e nessa 2019, o que temos de novidades, enfim, e a programação para hoje, sexta-feira até domingo, aqui no Centro de Eventos do Parque de Exposições Jaime Canet Júnior. Neuza, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo ótimo. Então, estamos aqui para falar um pouquinho do nosso evento, a 12ª Expofeira Mulher. Já iniciou sendo um sucesso muito grande, quarta-feira a nossa abertura deu um público muito bom, a gente não esperava tanta gente lá prestigiando a nossa abertura, nosso primeiro dia da feira. Que legal. Ontem também foi um dia excepcional, muita gente participando, muita gente presente ontem à noite lá na feira. Hoje também temos atrações aqui bem bacanas, então estamos convidando a todos que vão hoje também lá pro parque. Por exemplo, o que teremos hoje? Então, hoje agora, já nesse momento, está acontecendo um teatro com o TESPES lá, que é voltado também para a parte infantil. Então, as escolas municipais estão lá para prestigiar esse evento. Olha que legal. É voltado para esse público. Uhum. Então, a Secretaria de Educação da Prefeitura se organizou e está levando as escolas lá para participar da feira e assistir esse teatro também. Acontece ali no centro de eventos mesmo. Exatamente, no centro de eventos, mais especificamente no auditório ali do centro de eventos, esse teatro. A abertura, então, da feira agora à tarde é às 15 horas, isso. À tarde e à noite também, às 19 horas, a gente vai ter uma palestra, Assuma Seu Poder, com o escritor José Olivo, muito bacana, voltado também para o público feminino, uma palestra bem bacana, então convidamos a todas as mulheres a fazerem presente, às 19 horas, também no auditório do Centro de Eventos. Às 20 horas, hoje teremos um espetáculo maravilhoso com o grupo da Fundação Sauábia Brasileira, lá de Guarapuava. Muito legal, um show imperdível, então convidamos a todos que não percam. É a primeira vez que eles vêm a Francisco Beltrão se apresentar, muito bacana. Então tá aí o convite, que todos participem. E além desse show, às 21 horas, para encerrar com chave de ouro, teremos um show acústico com a Bruna Castellani e o Lucas Maciel. Ali no palco. Exatamente, ali no palco. Então convidamos a todos para que estejam lá, curtir esse momento ali de uma musiquinha boa, acústico, também tomar um chopp, comer alguma coisinha gostosa lá com a gente também na feira. E é bom lembrar, Neuza, o público em geral, que a Expofeira Mulher não tem cobrança de ingressos, né? Exato. Esse é um diferencial da nossa feira, né? A gente tem muitas atrações e todos os dias a entrada é gratuita, né? Então é muito importante que todos fiquem conosco, vão lá visitar, tem muito expositor, muita coisa bonita. A visitação é a partir das 15 horas, os portões estão abertos, é isso? Exatamente, hoje às 15 horas. Daqui amanhã, no sábado, a partir das 9 da manhã. No final de semana abre mais cedo, né? Exatamente, amanhã a partir das 9. No domingo. Domingo também a partir das 9 horas. Também às 9 horas. Exatamente. Tá certo. Show de bola. A Nayara também aqui faz parte da organização. Nayara, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Como é que tá a correria lá hoje? Tá grande, mas faz parte. No final é bem recompensador. Com certeza. E temos vários expositores ali no centro de eventos, né? E é legal porque toda a edição aí tem as novidades que o pessoal gosta de conferir de pertinho, né? Sim, ano passado a gente já teve um recorde de público de 60 mil visitantes aproximadamente. Esse ano a gente conta com Francisco Beltrão e região para que supere, né, esse público. Com certeza. E já colocamos também, ampliamos, né, saímos de dentro do centro de eventos e fomos para fora, o que foi um desafio e deu super certo. E faz parte, né, que nem você falou, as pessoas já ficam esperando a feira, o que para nós é muito gratificante. Com certeza, com certeza. Ali na parte externa, então o pessoal vai encontrar o parque de diversões, né? Isso. Que é uma novidade nessa edição. Ele não tá no local tradicional que é atrás do centro de eventos, ele tá na frente ali, isso, né? Isso. Na lateral, né? Para quem entra ali no portão do centro de eventos, ele tá no lado direito, né? Isso. Tem também alguns expositores na parte de fora, tem o Departamento de Cultura e a UTFPR, porque esse nosso ano a gente veio com uma grande novidade, que é o nosso tema de sustentabilidade. Uhum. Então, unimos forças com alguns departamentos da Prefeitura, juntamente com a Universidade UTFPR, para que tivéssemos ações de sustentabilidade com o intuito de educar as pessoas, que os visitantes levem isso para sua casa também, né? Exatamente. A Expofeira tem vários eventos que acontecem paralelamente, como a Nilza comentou, desfiles, negócios aí com as empresas que estão expondo, a questão da responsabilidade ambiental, como você comentou, talk show, show infantil, enfim, são vários eventos dentro de um evento só, né? Isso, na verdade o sábado, que ele vai estar recheado com essas coisas que você citou aí, vamos ter às 10 horas a distribuição de mudas frutíferas, que o Departamento do Meio Ambiente cedeu para nós. Uhum. Vamos ter o recolhimento do lixo eletrônico das 10 horas até às 18 horas. Olha, isso é importante, hein? Como é que legal, funciona? Legal. O visitante pode levar a partir das 10 horas da manhã o seu lixo eletrônico. Uhum. Vai estar na entrada do parque, já vai ter onde você depositar o seu lixo. Por exemplo, pro quem destino tem um certo. Computador velho, alguma coisa isso nesse sentido. Monitor de tubo que a galera monitor, tem, né? Monitor, bastante guardado. Existe, né? Ainda, né? Celular antigo também. É pra criar mirim. Mirim. O radinho velho. O radinho velho. Joga fora tudo, as TV também de tubo, né? Leva lá. Né? Tem a questão da responsabilidade, da consciência ambiental, com né? Com certeza. Não ficar jogando no lote do vizinho aí. E temos também, juntamente com a Expofeira Mulher, o Jeep Ride, né? Isso, o Ride do Batom, né? Que vai acontecer. O dia 6, popular amanhã, sábado, a partir das 14 horas, acontecendo aqui o 6º Ride do Batom e o 19º Ride de Francisco Beltrão. Olha só que bacana. Quem tá com a gente aqui é o Josiandro Zilli, ele que esteve o ano retrasado, né, Josiandro, aqui com a gente no Ioiô, divulgando eventos, tá de volta, seja bem-vindo. É isso aí, muito obrigado, mais um ano de parceria aí, mais um ano presente com essa galera aqui que gosta de dar uma zoada. Não, pessoal, que impressão aqui. Então, assim, falando um pouco da prova do Ride do Batom aí, é uma parceria do Jeep Clube de Francisco Beltrão com a Expofeira Mulher. Vamos para a 6ª prova aí na parceria, tá? As inscrições começam amanhã a partir das 9 às 13 horas. Aí vai para o sorteio da largada. Uhum. Que a largada começa a partir das 14 horas. 14:01, 14:02, vai largando um carro por minuto. E aquele velho ditado, ride não é o desafio de quem vai ser o mais veloz, e sim quem vai ter mais pontualidade e quem vai conseguir passar aí nos PCs. No ato da inscrição, você recebe uma planilha, que cada linha tem sua ordem de velocidade e as referências sobre o que você deve fazer e a direção que você vai tomar. Uhum. E durante esse trajeto, que tá em torno aí de 3 horas de nossa, prova. Caramba! Tá? É bastante tempo, né? É bastante tempo aí, dá pra mulherada cansar dentro do Jeep aí, pra fazer o que o homem sofre aí. O Beto vai com o Renegade dele amanhã. Diz que vai, né? Vai. Meu Deus, já fiz a inscrição. Ele fica 3 horas dentro do carro com a mulher. E a Eliane vai na boleia. Ele não vai dirigindo. Ela vai dirigindo e eu vou, como que chama ali o... Vai navegando aí. Navegando. Na verdade, o Beto vai jogar o Minecraft no celular. Na verdade, o Beto vai colocar uma caixinha de cerveja. O Jackzinho ali. É isso aí, tempo de tomar um, assim. É, então, assim, o desafio não é ser o mais veloz, e sim você passar nos PCs aí, que o pessoal vai estar anotando os horários, no teu momento certo, na tua hora exata. É a questão da regularidade, é isso? Regularidade, é um rally de regularidade. Então, quanto mais pontos, mais dentro do horário você passar, mais pontos você vai obter. Aí no final, retornando, tem carro, os primeiros carros voltam aí por torno das 5 horas. E até às 6h20 a gente quer que todos os carros estejam retornando aí. Essa é a intenção de prova. Claro que pode acontecer. Pode acontecer. Teve moças que ano passado aí encavalaram o carro, ficaram perdidas. Olha só. E a grande regra, então, desse evento é clara. É obrigatório, todo veículo tem que ter uma mulher de navegadora ou piloto aí. Não necessariamente ela tem que dirigir, mas... ela pode estar navegando, é isso aí. Tá. Mas nos outros anos aí teve gente que se envolveu com peruca aí, quis... Sério? Burlar o negócio aí. Esse ano vai ser aceito, então, pessoal. Quem quiser aí se revelar, esse ano tá liberado. É um vestidinho de mulher, vai. É, acho que agora o Jorgão vai aí, então. Eu vou. Você tem que achar uma roupa pra mim. É só pra quem tem esse carro de quem tem condições, tipo o Beto, que pode participar. Ou quem tem um carro mais humilde, assim, pode também. Não, sendo carro aí com tração 4x4 e nas quatro rodas, tá liberado pra prestar o evento. Não é necessário equipamentos especiais, como a gente... usa nas nossas trilhas aí, pneus agressivos, guincho. Pode aí, ser pneu educado. Aquele que tu chega perto e te dá um soco. Pode ser pneu educado também. Não, pode ser. Pneu de rua aí, um trajeto vai estar bem legal. A trilha é bem limpa. O pessoal tá vindo aí de Chapecó, São Miguel do Iguaçu tá vindo para prestigiar o evento. Vão vir com caminhonetes aí, gabine duplas, inclusive, porque a trilha tá bem organizada, bem limpinha e nada, nenhum Fusca risco. Fusca... Cara, Fusca é raiz, Fusca sabe disso, né? Não dava duvidar nada. Você já viu aquele vídeo de uma caminhonete subindo, da caminhonete não conseguiu subir um uninho? E o Fusca, o uninho deu uma aula, né? Pois é, ele conseguiu subir, olha aí. Você sabe que o Fusca é raiz, não dá pra nós falar mal do bichão aí. Não dá. Dá pra tentar. Bora. Bom, a largada acontece amanhã às 14 horas, o pessoal então tá convidado pra prestigiar, de repente fazer um esquenta, chegar um pouquinho antes, né? Confere ali todas as novidades da Expofeira Mulher e às 14h, então a largada do sexto Ride do Batom. Exatamente, o pessoal chegar antes aí, quanto antes você fizer a inscrição, antes você vai estar com a planilha na mão pra você ir estudando e, claro, uma anotaçãozinha, caneta, uma referência, vou marcar todas as entradas pra esquerda pra eu me ligar mais rápido, tudo pode ajudar. Tá certo. Quantos participantes na edição anterior? Na edição anterior teve 36 veículos participantes. Esse ano a gente tá tentando superar os 40 carros aí. Caramba, muita coisa, hein? Bastante coisa. É bem legal aí, uma trilha bem bacana aí pra mulherada ver que o homem sofre na trilha também, não é só de horário. Não é só diversão. Isso aí. E a chegada prevista pra que horário? Os primeiros carros aí a partir das 5 horas. Então, ontem até no curso a gente pediu que depois que todos os PCs retornam, que todo mundo terminou a prova, a gente tem que fazer o levantamento, tudo, planilha das planilhas, pra sair o resultado. Então, o resultado da prova tá previsto para as 7 horas da noite. Uhum. Tá? Porque tem que planilhar tudo certinho. E o 19º Ride de Francisco Beltrão? São os rides que acontecem todo ano aí, provas que envolvem o paranaense aí, que todo ano vem acontecendo aí, já é uma prova bem tradicional aí no estado aí. Uhum. Muito bacana, é uma das grandes atrações da Expofeira Mulher que acontece, está acontecendo lá no centro de eventos do Parque de Exposições Jaime Canet Júnior e a gastronomia, hein? Vamos voltar aí com as meninas falando aí sobre esse ponto que também é uma das grandes atrações aí, né? Temos aí muita coisa, o pessoal que vai lá, visita, né? Os estandes, os expositores, tem também a parte da gastronomia, né, Neuza? Tem, com certeza, não pode faltar, né? É um momento também pra você ir lá, descontrair, sentar, beber uma cervejinha, um shopping, como fazer eu falei, lanche. Exato, fazer um lanchinho. Então, nós temos dois restaurantes internos, né? Ali dentro do centro de eventos. Dentro do centro de eventos, muito bacanas, com comida, com porções, com lanches. E na área externa, a gente tem as tradicionais barraquinhas. Eita, é uma perdição, um monte de coisa gostosa. Verdade. Aquela parte ali dos churros, né? Nossa. Das coisas que as crianças mais gostam, né? Tradicional, né? Exatamente. Então, a gente tem tanto na área interna, quanto na área externa, na parte de gastronomia, que tá bem bacana, bem diversificada e de qualidade, né? Então, temos também as empresas de chopes artesanais aqui de Francisco Beltrão e que estão lá participando conosco, então tem para todos os gostos lá participar e se alimentar e beber e descontrair um pouco também. Com certeza. Lembrando que a Expofeira, como o Jorgão comentou, não é cobrado o ingresso, mas aí o parque de exposições ali tem a cobrança do ingresso dos brinquedos, né? Você tem os valores para repassar para nossa audiência? Não? Mas enfim, a gente vai buscar então essa informação para repassar. passar aí pros ouvintes, né? Isso. Os brinquedos, os valores dos brinquedos ali do Parque de Diversões, que é também é uma atração a parte da Expofeira Mulher. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar isso aí. Os eventos acontecendo hoje, a abertura para visitação às 3 horas, daqui a pouquinho, né? Então o pessoal já pode começar a chegar para visitar os estandes lá, que são muitos, com certeza. Amanhã, sábado, também abertura às 9 horas da manhã, e o centro de eventos fica aberto até que horário? Até às 22 horas, todos os dias até às 22 horas. Claro, uhum, que no domingo encerra-se um pouco mais cedo, mais né? Mais cedo. Uhum. Mas vai estar aberto também até às 22 horas, todos os dias, né? Uhum. E amanhã e domingo a gente tem ainda muita coisa legal. Nayara, tu quer falar alguma coisa isso ainda? Eu quero. Amanhã a abertura é às 10 da manhã. E ela se encerra às 23 horas. Às 23 horas, isso, no sábado pro domingo, às 11 da noite, certo? Isso. Muito bacana. E os expositores ali, o pessoal ali com certeza tem expositores da região também, não só daqui, é isso? Sim, tem de Francisco Beltrão e região. Inclusive os stands, normalmente a gente já esgota ele logo após o lançamento da feira. Então, as vendas já começam a acontecer no ano anterior à feira. Caramba, o pessoal já sucesso, reserva. Né? O pessoal sucesso, sabe que vai vender atrás, né? Isso aí. Bom, vamos fazer o convite então para a população de Beltrão. Hoje, sexta, no sábado, domingo, venha, traga toda a família, traga os filhos e prestigie essa edição da Expofeira Mulher, que acontece no Parque de Exposições Jaime Canem Júnior. Tá, eu quero convidar então, das 14 às 17 horas, vamos ter o Talk Show, o desafio de se reinventar para ser feliz. Então, é a história de mulheres que acabaram mudando de vida, uhum, por um bem maior. E vamos conhecer essa história, então, amanhã às 14 horas. Eu convido, a entrada é livre também para o Talk Show. Então, quem quiser prestigiar essas mulheres, é só chegar no auditório do Centro de Eventos. Uhum. Às 15 horas, vamos ter a contação de história para crianças. Às 17 horas, a apresentação de dança. E começamos, então, num formato diferente, o desfile, que é tão esperado, já tradicional na feira, das 17h30. Vão ser desfiles em horários diferentes do que os já de costume. Começamos às 17h30, às 18h20, e damos uma pausa às 19h, para que vamos ter a nossa segunda edição do casamento. Olha. Essa é para casar, da nossa colega de núcleo, Aline Prolo. Sim. Então, foi um projeto dela, teve a seleção como aconteceu no ano anterior também. E vai ter esse casamento no stand. 19 horas. Isso, às 19 horas. E o desfile volta às 20 horas. Isso mesmo. Continuamos com o desfile até às 20h30. Até às 21 horas, encerramos com a coleção do Gildo Kirst. Às 21h30, apresentação da orquestra da UTFPR, né? Sempre muito prestigiada. Às 10 horas aí, encerramento com o show musical Paraná Blues. Olha só, a banda Paraná Blues? Isso mesmo. Olha, sensacional a realização do Departamento Municipal de Cultura, isso, e às 11 horas da noite, isso no sábado, estamos falando o encerramento. Aí já partimos pro domingo, às 8 horas da manhã, passeio ciclístico da sustentabilidade, abertura do centro de eventos às 9 da manhã, às 9 horas também tem a mateada feminina, quarta edição, tem recital de poesias às 14 horas, isso no domingo, tá bom, pessoal? 14 horas também arte com alegria, às 14h30 apresentação no grupo Orientale e performance da escola de dança, 15 horas do domingo apresentação da escola de música Dó Ré Mi, às 16 premiação do concurso de redação, que é realizada nas escolas municipais aqui de Beltrão, 17 horas do domingo, o show infantil Fantasy Worlds, às 17h30, apresentação do grupo Recriarte, é isso, né? Recriarte, às 18 horas, o resultado dos resíduos gerados na feira, e às 22 horas do domingo, então, o encerramento. Isso, Neuza? Isso mesmo. Então, estamos aí com um monte de atrações. Vasta. Eu quero reforçar um pouquinho o convite pro pessoal do passeio ciclístico. Isso, no domingo. Ele é um evento que vai acontecer bem cedinho pela manhã. 8 horas do domingo. Então, é também a primeira edição que a gente está fazendo, aí até pelo nosso tema de sustentabilidade, a gente quer fazer um passeio para reunir a família, também incentivar um pouco mais de praticar atividade física para controle e para ter uma saúde melhor também, né? Com certeza. Então convido a todos também, é um passeio que tem inscrição gratuita e teremos um atrativo bacana, que são um sorteio de 3 bicicletas. Então, opa, pessoal, aguardamos todos. É, e quem não fizer, quem não fizer inscrição antecipada, a gente também estará fazendo a inscrição na hora. Então não deixem de participar, vai ser muito legal e é para que vá a família toda. Então criança, pai, mãe podem participar bem tranquilo. É um percurso super legal, super bacana, curtinho, então não vai ser difícil para ninguém participar. O Beto, passeio ele vai ser no, dentro do Parque de Exposições ou ele sai fora? Não, ele é externo. Então a gente tem a saída da frente do Centro de Eventos, vai fazer um percurso pela União de Vitória, vai até o SESC, vem ao calçadão e retorna para o Centro de Eventos. Com mas certeza é super vai tranquilo. Ter acompanhamento também, né? Sim, vai segurança. Ter acompanhamento, vai ter uma ambulância, a gente vai ter um carro de som para acompanhar todo o pessoal, vai estar super tranquilo e super cuidadoso da nossa parte também. Maravilha. Então, queremos que todos participem aí, depois seguindo, né, todas as atrações ali que acompanhem com a gente no Centro de Eventos. Maravilha. Beto, queremos agradecer aqui a vocês essa oportunidade e aguardamos vocês também lá para participar conosco. Certeza. E a feira tá um sucesso e Francisco Beltrão ganha com isso e todos têm que se participar, eu acho que valorizar os eventos e o que a cidade tem para oferecer de bom para todas as pessoas que aqui moram e também para toda a região. Maravilha, parabéns. Beleza. A todas as pessoas envolvidas na organização, a gente sabe que é bastante corrido, né, para todos, né, o pessoal que realiza, são a cada 2 anos, né, então aí o pessoal já terminou uma feira, já tá correndo atrás da outra, da próxima, para organizar, para trazer. Verdade. Tudo direitinho, para fazer esse sucesso que é feito na Expo Feira Mulher. Nayara, obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço. Nós trabalhamos aproximadamente 1 ano para que a feira aconteça agora. E claro, nada disso seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. E também temos parceiros, né? Que são outros núcleos também da ACEFB. O núcleo de arquitetos veio com um layout totalmente diferente para a feira. Então, é diferente já das outras edições. Quem for visitar vai se encantar com a amostra da Arte Decor que eles fizeram lá na frente. Fizemos uma parceria bem bacana com o Lixo Bom e o TFPR também. Vários departamentos da prefeitura também estão inseridos dentro da feira, a parte de cultura, meio ambiente, saúde. A gente tentou trazer atrações para a família toda, para todos os gostos, para ninguém ficar de fora mesmo. Reforçando então que a entrada é gratuita, vamos ficar aguardando Francisco Beltrão em região. E quero também deixar o convite para que nos acompanhe nas redes sociais e no nosso site www.expofeiramulher.com.br, que tem a programação Isso. completinha. Bem bacana, estava acompanhando aqui a programação completa, atualizada. Então, para quem quiser saber dia a dia, passo a passo e horário aí, vai ter toda a programação atualizada no site expofeiramulher.com.br. Josiandro, também obrigado pela participação. Josiandro, sempre aí com a gente, divulgando aí, sendo parceiro também da Expo Feira Mulher. É isso aí, o Jeep Clube quer agradecer o pessoal da rádio aí, que sempre é uma parceria aí, essa galera aí. E convidar, vamos funcionar o Renegade aí, vamos pra certeza, prova. Certeza, poxa. Vamos lá. Seis esse pacão aí. Seis. Vamos funcionar o Jeep aí, pessoal. Ontem comemorava o dia do Jeepeiro aí, que é 4/4, em relação ao tipo de tração usada aí. Isso. Comemorava o dia do jipeiro, então amanhã é o dia, vamos funcionar aí, vamos pra prova aí, que vai ser bem legal, vai agradar todo mundo. Serão todos muito bem-vindos aí. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Expo Feira Mulher acontecendo no Parque de Exposições. Jaime Caren Júnior, intervalo comercial, já a gente volta com mais. Esse é o programa Yo-Yo. Pela cidade a rodar, Pessoal, continue participando. Daqui a pouquinho o sorteio do ovo de Páscoa, 300 gramas, delicioso ovo de Páscoa, presente da Chocolatier e da Rádio Super Jovem. Lembrando que na próxima sexta serão de 500 gramas, tá? Que delícia, meio quilo de chocolate. Lembrando também que a Chocolatier fica aí no Shopping Aquários e tem toda a linha de chocolate vegano, que aí é a única preparada realmente na cidade para esse fator aí do chocolate vegano, que não tem nada de origem animal, apesar de ser um olha ovo. Olha que maravilha. Né? Meu Deus, né? Olha só. Um ovo de coelho. O bêbado saiu da igreja e o padre falou assim, vai com Deus, meu filho, vai com São Pedro, Santa Luzia, Santo Antônio e a Nossa Senhora te acompanhe. O bêbado pegou a sua moto, logo mais caiu adiante e disse, sabia que tanta gente na moto não ia dar certo. O Zé foi ao Instituto de Medicina Legal, o popular IML, para reconhecer o corpo do... Legal não tem nada, né? Medicina legal. Para reconhecer o corpo do companheiro falecido. Quando chegou lá, o funcionário perguntou, o senhor conhece alguma característica marcante do seu amigo para que possa ser reconhecido? É, claro que conheço. Ele era gago e canhoto. Nossa! Olha, ontem à noite um cara aí falou que eu sou muito infantil por causa das minhas postagens lá no Facebook, né? Ah, sério? Falou isso pra você? Falar. Aí não deixei barato, fui na casa dele, desliguei o contador e saí correndo. Se fosse você, tinha apertado a campainha antes de desligar o contador. Sim. Olha, num trabalho de escola, 4 lombrigas foram colocadas em tubos de ensaio separados. Uma no álcool, outra com fumo, outra num uísque 12 anos, eu teria tomado o tubo de ensaio. E outra numa água mineral. No dia seguinte, o professor mostra o resultado. Primeira lombriga no álcool, morta. A segunda no fumo de cigarro, né? Morta. Nossa. A terceira no uísque, morta. E louco. A quarta em água mineral era única, viva e saudável. Opa! Então o professor pergunta à classe que... classe, o que vocês aprenderam com essa experiência? Classe. Aí o Pedrinho responde, aprendi que quem toma cachaça, fuma e bebe uísque não tem lombriga. É verdade, faz sentido. Só que, eu tenho uma dica, ó. Ontem, né? Ontem eu tomei umas 8 cervejas por aí, 8, 9, 10 ali. Não, eu perdi as contas, né? E no ar, claro. E enquanto a minha mulher tomou chá, tava tomando chá lá em casa e tal, né? Uhum. Aí quando eu cheguei às 3 horas da manhã, eu estava tranquilo, de boa, sossegado, assoviando. Enquanto ela apresentava sinais de violência, cara. Nossa, irritação também com sintomas aí de equilíbrio e falando palavrão e parecia que ela tava transtornada mesmo, né? Daí, sem falar uma coisa, né? Tirando objeto todo lado, arrebentando tudo lá dentro de casa, né? Nossa, que violenta. Aí, olha, eu vou dar um conselho pra vocês aí, né, cara? Pelo amor de Deus, não vão tomar chá, né? Pare de tomar chá, porque deixa as pessoas aí alteradas. Deixa as pessoas alteradas. Altera o humor. É o chá. O marido chega em casa... Dor de barriga. O marido chega em casa e fala, querida, convidei um amigo pra vir jantar hoje aqui em casa. É, os berros, a mulher responde, tomou chá ela também, né? Ah, tomou. Quer? Você tá louco? A casa tá uma bagunça, não fiz compra, a louça tá suja. Chá de bago meu. E eu não tô com disposição pra cozinhar algo pra ninguém. Ó, eu sei, querida. Então, por que você convidou o cara? Porque o pobre coitado tá pensando em casar. Bem bolado. Os meus amigos que conhecem muito bem de inglês, aí eu tô confuso. Mas confuso pra caramba, né? Cicar, car, né? C-A-R. É carro. Carro. E man é homem. É homem. Ah, então a minha tia, que se chama Carmen, ela é um Transformer? Tipo, ela é o Bumblebee. É o Bumblebee. Inclusive, assistam. Assistam, gostei. Gostei do filme Bumblebee ali. Legal, cara. Eu também legal, achei. Tem uma história. Ele faz aqueles efeitos. Faz, ele fala como pelo é que rádio. É? Pera aí só um minutinho, como é que é o efeito? Nossa! Esse aí é o Zureta. O Rosetta Zureta. Eu não sabia que sem talento nenhum. O Beto tinha habilidades com a boca, a gente nem sabia. Olha! Mas o Jorgão forçando, ele faz o Optimus Prime ali, né? Ele faz o Optimus Prime. Optimus. Eu falo a hora que Deus. É o Nariz Prime. Nariz Prime. Fala a hora que Deus, Silvio. Napa Prime. Ó, ainda nessa vibe aí da a Nora, né? A Nora ligou pra sogra. Ô, sogrinha, podia me dizer uma coisa? Como a gente tá nova nesse ramo e tal, quando a criança se caga, é o pai ou é a mãe que tem que limpar? Daí a sogra, ô, minha querida, é sempre a mamãe, né? A mãe que tem que cuidar do bebê. É o trabalho pra todos, mas mãe a

sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio os sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Teus sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ah. Programa Ioiô de volta aqui pela Super Jovem. Obrigado pela audiência. Reprise. Reprise domingão às 8 horas da noite, das 8 às 10 da noite. Pra galera aí que de repente não acompanha as sextas, nós temos esta segunda oportunidade pra você que curte o Ioiô. Curtir a reprise. Um dia alternativo pra galera poder curtir, né? Exatamente. Na correria, na sexta-feira, muita gente. Não dá, né? Exato. Não dá. Então, reprisa aos domingos a partir das 8. Isso. O pessoal dos bastidores. Estamos atrapalhando aí, amigos. Para o programa, se vocês quiserem. Só tá rodando um programa aqui, mas tudo bem. É, programa de rádio, se vocês quiserem, tá? Não, eu quero falar, sabe de quem? Do que, Autoposto São Carlos. Opa! Aí sim. Esse não atropela ninguém. Chegou a hora de você encher a... Ou encher o quê? Encher o tanque, Jorge. O tanque do carro. Eu me atrapalhei. Do Jorge, eu tenho que encher 3 vezes por semana. Encher o tanque do carro. Aí você vai aonde? Vai no Autoposto São Carlos. Lá tem qualidade, economia, porque o preço é bom e o combustível é de extrema qualidade. E tem uma conveniência fantástica. Tem o cafezinho, tem o lanchinho, tem a cervejinha, tem o que você quiser. O preço é especial. E você chega lá, o diferencial, eu vou te dizer. É o atendimento. Show de bola. Encostou a caranga lá e já vão lá ver se você precisa calibrar o pneu, na se hora, você precisa na lavar o para-brisa, se você. Água, óleo. O pessoal está pronto para te atender. O Autoposto São Carlos tem dois endereços. Aqui em Beltrão só um, mas tem um em Marmeleira, aqui na Dambros e Piva, bem na Avenida de Marmeleiro, e tem também na Getúlio Vargas, ali pertinho da casa do Léo, né? Pertinho, ali do lado da minha casa. Vocês sabem onde é o Mano 3? Anda 30 metros, já tá no Autoposto São Carlos. É bem pertinho. Não tem como não saber, porque é o melhor posto ali do São Miguel, todo mundo vê onde é que é. Fato. Bem iluminado, é show de bola, É o melhor posto da cidade. Eu só abasteço no Autoposto São Carlos. Bombando. Falar que eles estão sempre prontos pra atender você lá. Eu cheguei lá esses dias, tinha um corpo atrás no porta-mala, eles falaram: ô Júnior, não quer que a gente dê jeito? Foram lá, levaram, jogaram no já deram jeito pra mim lá. Né? Sim. Nem precisei me incomodar com o corpo no porta-malo. Isso é atendimento. Autoposto é São Carlos. Muito bem. Bom, e a gente vai falar com a equipe da Rede Leve Calçados e Confecções, trazendo aí as ofertas, as dicas pra você fazer suas compras com muita economia. Nosso amigo Tito tá aqui com a gente. Tá nervoso, Tito, hoje. Tito, o que tá acontecendo? Seja bem-vindo à Rádio Ioiô. Isso aí. Nossa, já tá a Rádio Ioiô já. Boa tarde, Beto, a cúpula da Rádio Ioiô. Cúpula. Boa tarde, Robert. O Robert tá com a gente. Boa tarde, Montines, tem Roberto. O Robert que vai pro Lollapalooza. Vamos. Marcando já. Pra onde? Pro Lollapalooza? Lollapalooza. O que você vai ver lá no Lollapalooza? No Lula pra cadeia. Não vai mais? Não vai mais. Ah, desistiu. Tá. Então tá bom. Você vai no Bolsonaro Palooza? Vamos às ofertas lá. Eu acho que a galera vai pra leve, né? Porque é melhor, né? É melhor, mais barato. Melhor. Operação leva tudo, tá? Opa, então o que acontece hoje, amanhã, todo estoque em 10 vezes no crediário, sem juros e sem entrada. 12 pagamentos nos cartões de crédito, Você que não é de Beltrão, que é da região, trabalhamos na forma boleto, sem custo adicional, que você paga onde você estiver. Ui, aí é bonito. É outra vantagem que a Leve oferece para os clientes. Não, três ofertas rapidamente. Não, né, oi? Paga onde tiver, não, a pessoa tem que ir na lotérica para claro, pagar, mas né? Onde estiver, na cidade. Ah, tem tá, entendeu? Agora entendi. É, nós então, vamos paga bem, onde tiver, só né? Pra deixar é, bem claro. É porque eu fui na agroveterinária pagar um boleto, não aceitaram. É bom, não, sabe por quê? Porque traz a comodidade da pessoa que vem a Francisco Beltrão de vez em quando passear, ou vem por algum motivo, fazer as compras e depois, pá, vou ter que voltar lá pra pagar. Vou ter que vir aqui só pra pagar, né? Não precisa. Essa é a comodidade, né? É, isso aí. Mais uma comodidade aí que a Leve traz de benefício aos nossos clientes. E vai encontrar hoje calça moletom juvenil da Ruvitex a quanto? R$19,90. Leve até pra revender, preço como você disse. Rapaz. Blusão e moletom hoje, adulto, a R$39,90. Jaqueta e moletom adulto hoje, a R$49,90. Então, o povo tem que correr pra Leve, aproveitar hoje, tá? Todo estoque, 10 vezes no crediário. Vai encontrar feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho. As tendências que estão nas passarelas hoje, vai encontrar na Leve, tá? Dentro desse prazo aí. E falando de tendência e moda, o nosso convite especial, que a Leve amanhã, na Expofeira. Na Expofeira. Opa, às 20h30, mas esteja lá às 20 horas, né? Às 20h30. Chega cedo. Né? Uhum. O nosso desfile, né? Com o tema elegância aí, trazendo todas as novidades, as tendências aí, do outono e inverno. Aliás, podemos contar? O Robert vai estar desfilando aí, né? Ah, é o Tito. Ah, é o Tito. Tá, então, eu acho assim, Tito Robert, então os dois, os pronto? Dois vão estar claro. Na passarela. Não, eles vão estar presentes lá também, né? Sim. Com certeza, né? Às 8h30, é isso? 8h30, 20h30, tá? É 8 horas, o povo esteja lá às 8 horas, às 20 horas. 8 horas. 8 horas da noite lá, aguardando o grande desfile. Não, eu tô olhando aqui pro Robert aqui, ó. Porque o Robert falou que não iria, né? Hein, Robert? O Robert vai pro Bolsonaro ou Palusa? Lula Palusa. Ah, tá. É, então. Então guardamos aí também hoje, amanhã na Leve com atendimento especial, hoje até às 18h30. Uhum. Amanhã sem intervalo pro almoço, até às 16 horas. Muito bem, essa condição especial, quer dizer, fui lá na Leve, gastei R$100, posso parcelar em até 10 vezes, é isso? 10 pagamentos. Ô, louco, gastei não, investi. Sem juros, sem entrada, e lembramos que assim, a última semana esse prazo maior, então o povo tem que correr pra Leve, aproveitar aí. Como eu já falei, né? É a tendência, as novidades, tudo você vai encontrar na Leve com o maior prazo. Ou no inverno, por exemplo, já toda a coleção disponível. Toda a coleção, o feminino, masculino, infantil, tem tudo. A loja está repleta aí de novidade, com esse maior prazo aí, no crediário próprio, que não é financeira. Facilitado, né, Robert? Aí sim. Facilitado aí, sem burocracia, vai pra Leve. Tudo em 10 vezes, sem juros, sem entrada. Sensacional. Show de bola. Aliás, uma grande vantagem também, que você pode abrir seu crediário através do site, não é isso, Robert? É isso mesmo. Você abre o seu crediário lá no lojasleve.com.br. Além de você abrir o seu crediário lá, ele está pré-aprovado já, você também pode fazer compras. Pelo site? Pelo site. E retirar em qualquer loja. Aonde tiver filial da Leve, vai lá e retira. Pode retirar, mas eu não quero retirar, né? A gente manda por correio daí, né? Ei, beleza. Rapaz, agora bom, e não paga muito taxa nenhuma. Muito bom, muito bom. E não paga taxa, exatamente. Não paga taxa nenhuma, diferenciado. Sensacional. Então, Beto, esse final de semana, como o Tito falou, é uma operação para que você faça muita economia. Você vai ter tênis, e são diversos modelos, pessoal. São tênis casual, são tênis esportivos, tênis para o seu filho ir para a escola, né? Tênis para ir para a faculdade, tênis para você fazer uma caminhada leve por apenas R$39,90. Gente, são vários, são mais de 6 bancas que eu tenho na loja, né? Com vários estilos de tênis. Então tem que aproveitar esse preço. Ah, mas meu filho gosta de um tênis casual, estilo skatista. Como é que eu posso fazer lá na Leve? Na Leve você vai comprar tênis nesse estilo que eu acabei de falar, com preço a partir de R$79,90. E não é qualquer tênis. Só pra você ter noção, o tênis é um sulado de borracha, não é aquele sulado TR, que é o sulado seco, sulado de borracha, sulado macio, que tem uma durabilidade, costurado em volta. Nossa. Tá? E eu tenho modelos em couro no book. É qualidade. É qualidade. Então são produtos diferenciados com preço de R$79,90. Uma grande parceria feita com a fábrica. Pra você ter uma noção, esse tênis estava na faixa de R$119,00, né? Então o preço tá valendo muito a pena. Esse em couro no book, imaginei um tênis em cima de um livro. De um livro. Ah, é aquele couro mais bonitinho, velho. Ah, diferenciado. Tá. Desculpa. Vai aprendendo. É a linguagem de vocês, a gente não tá... É couro de book, né? Pra tirar foto, não. Sim, faz book. Enfim, e você que quer um tênis diferenciado, nós temos hoje Diadora, nós temos Olímpicos, nós temos Mormai. Tu conhece, né? Top. Conhece, não, né? Topzera. Topzera. Todos esses eu conheço. Diadora é italiano. Ó. Oh. Ah. Capite. Adoro tênis. Você vai encontrar esses tênis. Não sabe mais ou menos quanto que é um preço de um Diadora, né, Jorgão? Ah, é carinho, caro. Mas é na caro. Leve você vai pagar só R$99. Diadora? Diadora. Ô, louco. Por apenas R$99,90. Aí sim, hein? Mas vantagem. Como o Tito falou, somente hoje e amanhã, o Tito fica mentindo que não tem intervalo para almoço, duvido que ele não vai almoçar. Vai, ele tira um tempinho para almoçar. Mas deixa alguém lá para vender, né? É que ele quer dizer que não fica, sempre tem alguém atendendo. Ah, sim. A loja fica aberta, pessoal, isso. Tá? A loja fica aberta, não fecha para almoço, tá? Até as 4 horas da manhã, porque todo sábado na Leve é sabadão, é dia para você fazer muita economia com as oportunidades diferentes. Então, vá no sábado. Às vezes, tu não consegue de manhã, né? Mas vai de tarde. De boa, até as 4 da tarde. De tarde é super tranquilo. Verdade. Consegue levar sua família, fazer conhecer todos os setores com mais tempo. Abre o seu crediário, parcela em 10 vezes. 10 suaves parcelas. E o melhor, sem juros. Sem juros, aí que é diferenciado. Então, com certeza, vá pra Leve que você não vai se arrepender. Um ótimo final de semana pra todos, que eu estou indo pra Lollapalooza. Rico, né? Aí que vai assistir o quê? Sam Smith, DJ Tiesto. Mas o melhor de tudo vai ser Pablo Vittar. Tenho... Ah, não adianta, é o que é melhor. Vamos, pessoal. Vem pra mim que eu tenho uns recadinhos aqui pra dar. Com certeza. Os recadinhos. Primeiro de tudo, a nossa ganhadora do ovo de Páscoa de hoje foi a... Foi aqui, deixa eu... Eu dei o feedback pra ela. Agora eu tenho que pegar o nome dela. Foi Renata Catelan. Foi ovo de Páscoa. Então a Renata faz o seguinte: ela passa aqui na portaria da Super Jovem, pega o voucher, depois vai pra Chocolatier, retira uns deliciosos ovos de Páscoa. Na sexta-feira que vem temos mais um, só que agora maior de 500 gramas. E na Sexta-feira Santa também teremos mais um. Eu quero dar outro recado bem importante. É importante mesmo, viu? Galera que curte uma das maiores... Eu curto pra caramba uma das maiores bandas de pop rock do Brasil. Banda Skank vai estar em agosto em Francisco Beltrão. Sério? Acho que nunca veio, né? Skank veio. Ah, veio, mas faz muito tempo, né? Comecinho de carreira em 95. Eita, eu não era nascido. Não, tu não era nascido ainda. Também não. Mas ó, o Skank vai estar em Francisco Beltrão em agosto, que uma top, festa, mano, maravilhosa. Aí, ouvinte da Super Jovem vai ter sorteio de ingresso. Tá ligado que eu sou ouvinte, né? Você trabalha aqui, não pode. É só ouvinte da Super Jovem, vai ter um monte de ingresso, vai ser uma festa muito legal. Pessoal, inclusive, já tá vendendo mesas e coisa e tal. Liga lá pra nossa amiga Geliza no 999. Que ela geniza pra você. É, no 999788119. Skank em agosto, promoção exclusiva Super Jovem. Super Jovem. Não perca, vai ser bom demais. Já vai anotando na sua agendinha aí, no smartphone aí. E último recadinho aqui, galera. Amanhã, domingo. A União estreia. Ou hoje, né? União estreia aí na segunda divisão do Paranaense, jogo contra o Irati. Ô, louco. E a partir de agora, o pessoal já não participa mais pro ovo, porque já teve ganhador do ovo. Já foi. Agora nós temos 4 ingressos até as 4 da tarde, 4 ingressos pro jogo. É oferecimento aí do Super Mano Manfroy, presente do Mano Manfroy. Tem 4 ingressos pra você curtir União e Irati lá no Danilo. Deleta ali, Jorgão, senão deletei, pra não dar mistura. Já deletei tudo, já manda o nome aí no 988222300. Tá ficando por aí, Jorgão? Hoje eu vou ser um pouquinho mais cedo, tá? Boa, tá liberado. Mas a gente se conversa. Agora sai cedo na rádio aqui, agora virou zona. Às 5 eu tô de volta. Chega atrasado, sai mais cedo. Eu venho. Intervalo comercial, a gente já volta com o Yo-Yo. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava na mesma calçada. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava que casal, na mesma calçada. Esse é o Amadão. aqui no programa Yoyo, as pérolas musicais você ouve também todo final de semana. Yoyo aí que está no ar já há vários anos e a gente sempre procura... 11 anos. Caprichar, 11 anos, caprichar nesta seleção musical maravilhosa, claro, que você só ouve por aqui. É o carro-chefe do programa, é o carro-chefe. As músicas, né? A galera gosta desta bagaceira. Olha, esqueci o que eu ia falar. Esqueceu? Não, na verdade, essa semana o Amado Batista, essa semana não, mas o Amado Batista lançou um CD agora há pouco e estava nas paradas de sucesso mais tocadas no Brasil. Olha que legal, o Amadão do Brasil. Brasil, exato, manda bem pra caramba. Amado Batista. E as secretárias, né? Inclusive, ele fez uma música homenagem Fran aí, né? A secretária. Fez homenagem à Fran. A Fran eu ouvia todo dia, né, Fran? A música do Amado Batista. Ali. Olha, atenção você, o que você já fez para alcançar os seus objetivos nesse ano de 2019, Júnior? Meu Deus, o fez que de tudo fiz, já? Cara? Ah, cara, já fiz muita coisa esse ano. Tipo? Pra quatro meses. Não, eu investi na minha profissão. Ah, tá certo, aprendi a administrar mais. Boa. E claro, com os conselhos da galera lá do CESUL, né? Boa, exato. Então, uma dica bem legal pra você, invista onde, faça como o Júnior, invista onde o retorno é garantido, o seu conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais, não ocupa espaço. Isso, faça um MBA com o padrão de qualidade do CESUL, MBA executivo em cooperativas ou então MBA em finanças, investimentos e banking, modalidade que é 100% presencial. Contato direto com os professores e alunos. Informações no WhatsApp 999231578. Inscrições lá no site cesul.br com a gente aqui no programa Yoyo CESUL. Lembrando que a galera continua mandando o nome completo pra gente pra faturar e super o ingresso pro jogo do União nesse final de semana. Exatamente. A estreia, né? Abertura do campeonato Série B. Isso. Exatamente. Então manda aí nome completo 988222300. Tá valendo. O Josemar, nosso parceiro ali do CESUL, é o Josemar, né? Isso. Eu sempre confundo o nome Josemar. Dele. Josemar. Josemar. Complementando aí a propaganda do nosso CESUL, nosso patrocinador, que são aulas dinâmicas, né? Aulas diferentes, não só aquelas aulas que você chega lá e fica sentado. Dorme. Naquele marasmo, naquela encheção do esse cara não para mais de falar. São aulas dinâmicas, né? Você se envolve até com redes sociais, com tecnologia, aulas com tablet, computador. Então, você tem aulas dinâmicas lá no CESUL, o pessoal sempre antenado, né? Certeza. Afinal de contas, o público deles é o nosso público aqui, é o público jovem, o público exato, que pensa no futuro. Tá pensando no futuro, né? E o CESUL tá ficando cada vez mais bonito também ali. Verdade, cara, verdade. Né? Tá lindo lá. Falou em direito, falou em administração. A galera já sabe, né? CESUL. Convite amanhã, tem o Na Pista a partir das 8 da noite. Lembrando que no sábado que vem, sem ser nesse agora, no outro, tem o meu brother Fabrício Scott. Tem participação. Tem participação aí da galera. Então, DJ Fabrício. Isso é, sábado passado foi meu amigo Thiago, FB. E sábado que vem, sem ser nesse agora, amanhã no outro, tem o Fabrício Scott aqui na Super Jovem tocando um set pra galera, show de bola. Sensacional, todos os sábados às 8 horas da noite. Na pista. Na pista, a vinhetagem é muito legal. É linda, né, cara? O cara manda bem pra caramba. Muito bacana. Ó, o convite aí o pessoal mandou aqui no WhatsApp pra o pessoal do Beltrão Off-Road, acontece nesse final de semana, dia 7 de abril, domingo, né? Vai vingar agora, né? Choveu, né? Pois é, o Evo Trilhão Off-Road, que acontece aí no assentamento Missões, tá bom? Inscrições aí o pessoal pode fazer, valor da inscrição de R$70 antecipado, R$90 na hora. Inscrições no site osdetonados.com.br, OSD, osdetonados.com.br. Tem camiseta aí para os 200 primeiros inscritos que pagam aí antecipadamente, tá bom? Então, convite, área de camping, chuveiros, 70 quilômetros de trilha. Nossa, é trilha, hein? Nossa, é tempo, né? 70 quilômetros de trilhas. Vai ter café da manhã pra moçada, almoço também, é a 8ª edição do Trilhão Off-Road. Pessoal que já veio aqui no Yoyo divulgar, né? Já veio aqui no ano passado. Não, foi começo do ano, acho. Não, é o ano passado, porque estamos em abril. Isso. Então, um abraço aí pra toda a galera do Beltrão Off-Road, parceiros aqui da casa do programa Yoyo, e o convite aí nesse final de semana, dia 7 de abril, acontece a 8ª edição do Trilhão Off-Road. Inscrições no site osdetonados.com.br. Olha, técnicas de pobreza. Técnicas de pobreza. Eu entendo bem. Eu já sou formado. Domino. Eu tenho MBA. Eu domino. Mestrado. Era por isso que eu ia perguntar pra vocês incrementarem as técnicas de pobreza que eu sei. Você fala e nós comentamos. Então por exemplo, usar copo de extrato de tomate como copo normal, né? Essa é uma das mais usadas. Ou de requeijão. Não, mas o extrato de tomate, tem ainda aqueles copos de extrato de tomate de vidro ainda? E cada vez mais bonito agora. Você pode usar em casa. O pessoal sabe que você vai usar, né? Então eles capricham. Ó, eu também guardo lá lá em casa uma caixa de sapato por uns 10 mil anos, até que ele, um dia ele pode ser útil. Ah, não sei pra quê. É que eu não compro muito calçado, né? Só uma vez no ano. Então, você guarda a caixa pra poder ser útil. Guardar boleto lá em casa, eu guardo guardo também. Os pagos, né? Já a minha mãe, ela guarda embalagem de presente embaixo do colchão pra poder reutilizar depois quando for dar outro presente. Boa. Ó, agora essa aqui eu uso bastante lá em casa. Ó. Usa pregador de roupa pra fechar os sacos de comida, porque não tem uma vasilha pra colocar o alimento e se deixar aberto estraga, né? Se chegar lá em casa, vai achar. Você comprou um sucrilho, alguma coisa? Você vai e fecha. Ó, o arroz também, 5 quilos. Coloca aqui. O grampo ali. Ou o Durex, né? Durex também. Não, Durex é muito caro. Dá mais trabalho também. Olha, essa aqui também uso bastante lá em casa. Lençóis e toalhas que se tornam panos de chão. Isso. Olha aqui. Toalha velha também. Camiseta. Né? Ou pra enxugar lágrima, né? Lágrima. Verdade. Agora a que eu mais uso é essa aqui, ó. Vários restos de sabonete, fazer um novo de várias fragrâncias. Várias fragrâncias. Vocês não fazem isso na casa. Junta os restos de sabonete, faz um com várias fragrâncias. Não, isso não. Eu faço isso com essência de narguilha. Sobrando uma, vou misturando. Não, mas o sabonete é certeza. Credo, eu faço. Aquele pelinho do teu tio que você lá tomou banho lá no. Eu também, cara, todas essas aqui eu uso lá em casa, velho. É. Colocar água no sachê vazio de molho de tomate pra ter certeza que não vai sobrar nem o restinho dele. Eu faço isso. Miserável. Ou pegar. Não, ó. Olha que nível eu já cheguei, cara. Não. De pegar aquelas. Os potes de maionese que é raiva, né? Uhum. Pote de maionese. Daí tu pega um pão caseiro, pão francês, e enfia lá num garfo, sim, enfia num garfo e começa lá dentro pra tirar toda a maionese. Era a próxima aqui, ó. Passar o pão no pote de manteiga pra aproveitar o restinho. Nossa. Usar pobre. Garrafa Olha. De... O próprio pote de manteiga também você usa, né? Sim, verdade. É guardar tempero. É o tapuela em feijão. Casa. Tapoela em casa é pote de margarina. É. Ter uma sacolinha com várias dentro. Todo mundo tem também. Deixa eu ver o que mais por aqui. Cortar a embalagem do creme dental e raspar tudo dentro pra escova. Com certeza. Não. Alguém já fez isso? Eu já fiz isso. Então tu não é pobre, nunca foi pobre. O creme dental só você pega no final, dá aquela espremida com o dedo. Mas você abrir e raspar? Não. Você é privilegiado, sim. Você é branco e privilegiado. Seu burguês safado. É, privilegiado. Tem um balde de ferramentas, pregos, fios e mais um monte de coisa. Tudo enferrujado, mas você guarda que vai que precisa, né? Se encosta só de olhar, já pega tétano naquilo lá. Sim. Deixa eu ver o que mais aqui. Usar sacolinha no lugar do fio dental. Essa aí eu já usei várias vezes. Sacolinha no fio dental. Exato, também. Pôr uma panela em cima da outra na hora de esquentar a comida. Pra usar como tampa. Essa aqui é. Já fiz isso. Vai ter que ter sorte de ter uma panela que dê certinho. A sacolinha você usa no lixo da cozinha e do banheiro, né? Inclusive. Exatamente. Com certeza, a sacolinha tem várias, né? Tem aí usar o rolo do papel higiênico que termina o papel higiênico. Não, usar o rolo não. Poderia usar com o quê, Junior? Mas pra quê? Pra quê? Acabou o papel, credo. Só tem o rolo. Nossa, credo. Também a galera usa bastante os potes de sorvete, né? Pra usar como tapoé, que é maior, que seria uma versão maior do tapoé da margarina. É do margarina e outro de sorvete, né? Exatamente. Ó, usar água no desinfetante de casa, do perfume, né? Aquele azul, pra poder render mais o mês inteiro. Você coloca o desinfetante junto, mistura, rende duas vezes. Ou água dentro do shampoo, né? Água dentro do shampoo. Não tá no final, né? Nossa. Agora, uma coisa que eu não entendo também, a galera fica vestindo o botijão de gás. Não sabe nem se ele é menina, né? Mas olha, tem um monte aqui, ó. Tirar a pilha do controle remoto pra dar uma descansada e ele volta a funcionar. Ou esmagar com o martelo, né? Esmagar com o martelo e alicate pra dar ele sair mais energia. Sim. Sério? Funciona. Funciona isso? Funciona. Olha, por incrível que pareça. Lá em casa também eu corto a salsicha pra render mais o cachorro quente. Aí, quem nunca? Você faz um molho ali com a salsicha, é isso? Isso, daí você vê de usar inteira, você corta. Faz picada. Render, isso, faz picadinho. Ah, rende bem mais. Com certeza. E se tu deixar ela cozinhar bastante, dela incha, né? Daí sim, isso. Nossa. Virou um... Rose gordo. Isopor. Verdade, isopor de salsicha. A galera também usa bastante folha de jornal quando acaba o papel higiênico. Isso daí. Nossa. Infelizmente eu não recebo jornal, não sou privilegiado. Mas o Beto não usa isso porque ele é privilegiado, sim. Privilegiado, próximo, sim. Próximo. É isso aí, acabou? Cara, tem um monte aqui. Ó. Se fosse, eu ia usar inteiro. Uma roupa atrás da geladeira, se bem que a geladeira de hoje não tem mais a coisinha atrás. Eu ainda tenho uma lá. A grade. Essa aqui minha mãe fazia muito quando era criança. Usava uma fronha pra guardar as calcinhas. E também colocava algodão na ponta do palito pra fazer de cotonete. Algodão na ponta do palito. Palito, isso aí você faz o cotonete, tá, mas entendeu? Eu não achava melhor comprar o cotonete. Mas é caro, cara. Nossa. Que cotonete é caro, velho. Caro o cotonete. Pensa no nível de pobreza. Era bem difícil. O Léo passou por isso, eu não passei porque eu não tenho irmão, mas ele já usou as roupas da Prica, né? Com certeza, usa até hoje, inclusive. Até hoje. É isso aí, cara. E, foi de probe. Dicas de pobreza. Se dicas você de tem pobreza. A sua, manda a sua. Manda aí pra nós. Gente, que a gente lê aqui no 988-22-2300. Eu posso fazer uma perguntinha bem bosta antes de nós ir pro intervalo? Música. Por que a formiga tem quatro patas? Nossa. A formiga tem quatro patas. Sério que você vai fazer a essa pergunta? A formiga tem mais de quatro patas. É. Calma. Ah, então tá. É, calma. É. Estraguei a piada. É. Faça o resto? Repita. É. Não, então, por que a formiga tem quatro patas? Por quê? Porque se fosse cinco, ela se chamaria Five Miga. Nossa! Meu Deus, Júlio! Eu fiz isso mesmo. Que bosta, velho. Can we just talk? Can we just talk about where we're going before we get lost? Let me out thoughts. Can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you're wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can't we just talk? Can't we just talk? Before we get lost, let me be our thoughts. Can't get what we know without. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been drowning, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about now before we get lost. Let it be our thoughts. Can't get what we know without. If I'm moving too far, we just talk. Can we just talk? Figure out where we're growing. Aquele X que você tá pé da vida, tá nervosão? Pois é, só sintonizar ioiô na Super Jovem e ficar tranquilão. Que passa de mim? Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Yeah. falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Okay. Super Jovem. Nada, tava aberto, né, Junior? Olha, a galera mandou aqui a nossa. Eu já tenho PhD de pobrice, porque agora eu vi que tem coisas que eu faço lá em casa que o pessoal não faz na casa deles. Olha, quando criança, a minhas irmãs e eu, na falta do que passar no pão, nós umedecíamos a fatia do pão pra comer com açúcar. Nossa, já fiz isso. Assim, o açúcar não caía do pão. Não sei quem mandou aqui, deixa eu ver se eu consigo descobrir o nome do nosso ouvinte. O Anderson mandou aqui. Anderson. Salve, Anderson. E quem faturou os ingressos pra curtir o jogo do União nesse final de semana foi Marlon Piacentini, Samara Somense, Ednefferson de Brito Santos e também Gleison Grazi. Inclusive, é o jogo contra o Irati. Agora, Irati. Já foi o sorteio dos ingressos, a gente deveria falar isso antes, mas agora que eu lembrei, porque o Irati, ele tá entalado aí, né, na garganta aí do céu, União. Né, do União, porque nos últimos tempos aí, entre o União subir pra segunda e subir pra primeira, foi o único time que tava na pedra no sapato aí do União. Então, o Irati, amanhã abrindo, né, os trabalhos, amanhã não, domingo, né? Domingo, Junior. É que eu achei que hoje era sábado. É, o Ioiô sempre foi há 11 anos na sexta, eu achando que era sábado. Vambora, bebida, gente. Vambora, lembrando que domingão tem reprise, né? Às 8 horas da noite, o programa Ioiô das 8 horas. Gravando. Oi? Não tá gravando. Tá sim. O olho que o Beto fez. Pô, Deus ouvi, rapaz. Já vamos ver isso agora. E amanhã tem na pista às 8 da noite. Todo mundo convidado pra ouvir. E domingo rock, domingão às 7 horas aí da noite. Aí sim. Aí eu tô junto. Por que aí sim? O na pista é ruim? Não. Porque eu tô dizendo que. Não, o da pista já foi. Eu tô falando que vem o domingo rock. Vamos ali, Pedrinho. Espera ali fora pra nós conversar. Tchau, GT. Até domingo. Tchau.